bom. Me diga se foi bom seu jantarzinho romântico e os beijos de batom. Foi bom. Tomara que tenha sido, porque a partir de hoje tô terminando contigo. Que você me traiu é fato, mas eu não vou descer do salto. Eu não vou te xingar e nem me humilhar. Te agradeço por mostrar quem é, me trocando por uma qualquer. Eu não vou te xingar e nem me humilhar. Esse foi o pior dos seus erros, trocar o meu amor por alguns beijos. Foi bom, tomara que tenha sido, porque a partir de hoje tô terminando contigo. Que você me traiu é fato, mas eu não vou descer do salto. Eu não vou te xingar e nem me humilhar. Te agradeço por mostrar quem é, me trocando por uma qualquer. Eu não vou te xingar e nem me humilhar. Esse foi o pior dos seus erros, trocar o meu amor. Eu não vou e nem me humilhar. Te agradeço por mostrar quem é, me trocando. Eu não vou te xingar e nem me humilhar. Esse foi o pior dos seus erros, trocar o meu amor.